Cheiro 72, página 689, capítulo 50. Sacrificada. A batedora espiava o meu rosto enquanto Melanie e eu discutíamos. Não, Noah, não. Não sejas pateta, Mel. Devias ser a pessoa mais indicada para ver o potencial desta opção. Não é isto que queres? Contudo, ao mesmo tempo que tentava olhar para o final feliz, não conseguia deixar de sentir o horror da minha escolha. Este era o segredo que não deveria revelar nem à custa da própria morte. A informação que guardava desesperadamente, por muito hedionda que fosse a tortura que me poderia sujeitar. Esta não era a tortura que teria previsto. Uma crise pessoal de consciência, perturbada e complicada pelo amor, pela minha família humana. Muito dolorosa, apesar disso. Se o fizesse, não iria ser considerada uma expatriada. Não, seria simplesmente uma traidora. Por ela, não. Noah, por ela não, gritava Melanie aflita. Achas que devia esperar? Esperar até eles apanharem outra alma? Uma alma inocente que não me desse motivos para odiar? Alguma vez teria de tomar esta decisão. Agora não, espera, pensa melhor. Senti um novo espasmo no estômago que me fez curvar e inalar violentamente. Consegui não sufocar a todo custo. Noah, chamou Jeb, preocupado. Mel, eu posso fazê-lo. Se ela fosse uma daquelas almas inocentes, eu teria uma justificação para a deixar morrer. Nessa altura, poderia talvez deixar que a matassem. Confiava em mim para decidir com objetividade. Mas ela é horrível, Noah. Nós odiamo-a. Por isso mesmo. E eu não posso confiar em mim. Repara como esta solução quase me escapava das mãos. Noah, sentes-te bem? O olhar enraivecido da batedora passou por cima de mim, dirigindo-se ao local de onde Jeb falava. Estou bem, Jeb, balbuciei. Falava com uma voz tensa, ofegante. Fiquei perturbada por me soar tão mal. Os olhos escuros da batedora vacilaram entre os dois, inseguros. Em seguida recuou para se afastar de mim, colando-se à parede. Reconheci aquela pose. Recordei o que sentira quando tinha de a enfrentar daquela maneira. Senti o toque suave de uma mão no meu ombro que me fez dar meia volta. — O que se passa contigo, minha querida? — perguntou Jeb. — Preciso de um minuto. — Pedi-lhe, com a respiração entrecortada. Fitei aqueles olhos cor de ganga desbotada e disse algo que não era mentira, de forma alguma. Só tenho mais uma questão, mas precisava de ficar um minuto sozinha. Podem esperar por mim? Claro. Esperamos mais um pouco. Faz uma pausa. Anuí com a cabeça e saí da prisão o mais depressa possível. A princípio, o terror fez-me sentir as pernas rígidas, mas à medida que continuava a andar, consegui recuperar a passada habitual. Ia quase a correr quando me cruzei com Aaron e Brant. O que é que aconteceu? Ouvi Aaron surpreendido a segredar a Brant. Não sabia muito bem onde me iria esconder para refletir. Como se fossem um vai-e-vem a navegar com o piloto automático, os meus pés conduziram-me às galerias que davam acesso ao meu quarto. Só me restava esperar que ele se encontrasse vazio. Estava escuro, mal se distinguindo as luzes vacilantes das estrelas através do teto gritado. Só dei pela presença de Lily quando esbarrei com ela em plena escuridão. Quase não reconhecia aquele rosto inchado pelo choro. Ela estava encolhida no novelo apertado e minúsculo ao centro do corredor. Tinha os olhos muito abertos, sem me identificar realmente. Porquê? Perguntou ela. Fitei-a sem conseguir responder. Eu disse que a vida e o amor continuavam, mas porquê? Isso não devia acontecer. Nunca mais. Qual é o interesse? Não sei, Lily. Não sei muito bem qual será. Porquê? Voltou ela a perguntar, sem se dirigir a mim. Os seus olhos vítreos fixavam-me sem me ver. Contornei-a cautelosamente e corri para o meu quarto. Tinha de responder à minha própria questão. Verifiquei com um profundo alívio que o quarto estava vazio. Atirei-me de cabeça para baixo, para o colchão onde dormia com Jamie. Ao dizer a Jeb que tinha mais uma pergunta, correspondia à verdade. Só que ela não se destinava à batedora, mas a mim. A questão era se eu o iria e não se o poderia fazer. Eu podia salvar a vida da batedora. Sabia como fazê-lo. Não colocaria em perigo nenhuma das vidas, à exceção da minha. Teria de negociar essa parte. Não. Melanie tentava ser firme, no meio do pânico. Por favor, deixa-me pensar. Não. As coisas são assim, Mel. Isto era inevitável, fosse como fosse. Só agora é que estou a vê-las. Embora já as devesse ter distinguido antes. É tudo muito óbvio. Não, não é. Recordei-lhe a nossa conversa. Quando Jamie estava doente e fazíamos as pazes. Na altura, dissera-lhe que não a ia apagar e que lamentava não poder dar-lhe mais do que isso. Aquilo não era mentira, mas uma frase incompleta. Não lhe podia dar mais do que isso e continuar viva ao mesmo tempo. A verdadeira mentira tinha-a dito a Jared apenas uns segundos mais tarde. Dissera-lhe que não me conseguia forçar a não existir. Isso correspondia à verdade, naquele contexto. Não saberia desaparecer gradualmente dentro de Melanie. Mas surpreendia-me não ter percebido a mentira óbvia das minhas palavras e não ter distinguido o que via agora. É claro que sabia como haveria de me obrigar a deixar de existir. O que acontecia é que eu nunca encarara essa opção como viável. Tratava-se da traição suprema para qualquer alma deste planeta. Assim que os humanos soubessem que eu tinha a resposta. A resposta que os levara a assassinar vezes sem conta, ela custar-me-ia a vida. Noah, não. Não queres ser livre? Seguiu-se uma longa pausa. Nunca iria pedir-te isso, acabou ela por dizer. E não o faria por ti. E jamais o faria pela batedora, maldita seja. Não tinhas de me pedir. Acho que me devia ter oferecido, no fim de contas. Porque pensas assim? Inquiriu ela, prestes a soluçar. Aquilo tocou-me. Pensava que ela ficaria eufórica. Em parte por causa deles, do Jared e do Jamie. Posso dar-lhes o mundo inteiro, tudo o que desejam. E posso dar-lhes a Melanie. Era natural que chegasse a essa conclusão algum dia. Quem pode dizê-lo? Talvez o Jared me o pedisse. Tu sabes que nunca lhe diria que não. O Ian tem razão. Tu sacrificas-te demasiado a ti própria. Não tens limites. Precisas de limites, Noah. Ah, o Ian, disse com gemido. Uma dor nova insinuava-se dentro de mim, surpreendentemente próxima do coração. Vais tirar-lhe o mundo inteiro, tudo o que ele deseja. Não queria resultar com o Ian, não neste corpo. Embora Ian o ame, mas o corpo não o ama. Noah, eu. Melanie lutava por encontrar as palavras. No entanto, a alegria que esperava ver nela não surgiu. Mais uma vez isso tocou-me. Acho que não vou deixar de seguir com essa ideia avante. Tu és mais importante do que isto. No quadro global. Vales muito mais para eles do que eu. Podes ajudá-los, podes salvá-los. Eu não posso fazer nada disso. Tens de ficar. Não há outra solução, Mel. Admiro-me por não a ter visto antes. Era algo tão óbvio. É claro que eu tenho de partir. É claro que tenho de te trazer de volta. Eu sabia que as almas estavam erradas ao virem para cá. Portanto, não há alternativa. a não ser fazer o que é certo e partir. Todos sobreviveram antes de eu chegar aqui e voltarão a fazê-lo. Aprendeste muita coisa comigo sobre as almas. Poderás ajudá-los. Não vês? Isto é o final feliz. É assim que todos precisamos que a história termine. Eu posso dar-vos a esperança. Posso dar-vos, não o futuro, isso talvez não, mas o mais que puder. Tudo o que puder. Não, Noah, não. Melanie chorava, tornando-se incoerente. A tristeza dela encheu-me os olhos de lágrimas. Não imaginava que ela se importasse tanto comigo, quase tanto como eu me importava com ela. Não me tinha apercebido de que existia aquele afeto entre nós. Mesmo que Jared nunca me o tivesse pedido, mesmo que ele não existisse, assim que este caminho se abrisse à minha frente, eu iria segui-lo. O meu amor por ela valia tudo isso. Não era de admirar que a taxa de sucesso dos hospedeiros resistentes fosse tão baixa aqui na Terra. A partir do momento em que aprendíamos a amar o nosso hospedeiro humano, que esperança nos restava? Não podíamos existir à custa de quem amávamos. Uma alma, não. Uma alma não podia viver assim. Girei sobre mim, sob a luz das estrelas, e olhei para o meu corpo. As minhas mãos estavam encardidas, esfoladas, mas eram lindas, debaixo daquelas marcas superficiais. A pele tinha um belo tom bronzeado. Mesmo descolorida sob o efeito da luz fraca, era muito bonita. As unhas estavam roídas para não crescerem, mas mantinham-se macias e saudáveis, com pequenas meias luas brancas na base. Agitei os dedos, vendo os músculos a deslocar os ossos em movimentos graciosos. Deixei-os voltear por cima de mim, transformados em silhuetas negras e ágeis contra as estrelas. Passei-os pelo cabelo. Agora já me dava quase pelos ombros. Mel iria gostar disso. Tinha readquirido o brilho e a suavidade. Depois de algumas semanas de shampoo, nas casas de banho dos motéis e das vitaminas saúde, estiquei os braços o máximo possível, puxando os tendões com força, até ouvir algumas articulações a estalar. Sentia-os fortes. Eles conseguiam puxar-me para o topo de uma encosta, transportar uma carga pesada, lavrar um campo. Mas também eram gentis. Podiam segurar uma criança, consolar um amigo, amar. Mas isso não era para mim. Inspirei com força e as lágrimas resvalaram dos cantos dos olhos, deslizando pelas têmporas e caindo no cabelo. Retesei os músculos das pernas. Senti a resposta pronta e a capacidade de acelerar. Queria correr, ter um campo imenso à minha frente que pudesse atravessar de uma ponta à outra, só para ver a velocidade que conseguia atingir. Queria fazê-lo descalça, para sentir a terra debaixo dos pés. Queria sentir o vento a flutuar através do cabelo. Queria que chovesse, para cheirar o ar molhado enquanto corria. Os pés fletiam e esticavam devagar ao ritmo do meu respirar. Para dentro, para fora, fletir, esticar, sabia-o bem. Percorri o rosto com as pontas dos dedos. Senti-as quentes sobre a pele, macia e atraente. Estava contente por devolver a Melanie o seu rosto antigo. Fechei os olhos e alisei as pestanas. Já tinha vivido em muitos corpos, mas nunca em nenhum de que gostasse tanto. Nunca em nenhum que desejasse tanto. É claro que seria este que tinha de renunciar. A ironia fez-me rir e concentrei-me na sensação do ar a detonar em pequenas bolhas a partir do peito e subindo pela garganta. O riso era como uma brisa fresca. Atravessava o corpo inteiro, limpando-o à sua passagem. e fazendo com que tudo soubesse bem. Será que as outras espécies dispunham de um regenerativo assim? Não me lembrava de nenhum. Toquei nos lábios e lembrei-me do que sentia ao beijar Jared e do que sentia ao beijar Ian. Não havia muita gente que tivesse conseguido beijar corpos tão belos. Mesmo neste breve espaço de tempo, eu tinha tido mais do que os outros. Mas esse tempo era demasiado breve. Não tinha a certeza, mas talvez tivesse decorrido um ano. Apenas uma breve rotação de um planeta azul e verde em volta de uma estrela amarela e perfeita. A vida mais curta que já vivera. A mais curta, a mais importante e a mais emocionante das minhas vidas. A vida que me definiria para sempre. A vida que finalmente me ligara a uma estrela, a um planeta, a uma pequena família de estranhos. Um pouco mais de tempo. Seria assim tão errado? Não é, sussurrou Mel. Fica só mais um pouco. Tu nunca irás saber de quanto tempo dispões, sussurrei-lhe em resposta. Mas eu sabia. Sabia exatamente quanto tempo me faltava e não podia ultrapassá-lo. Ele chegara ao fim. Iria partir, fosse como fosse. Tinha de fazer o que era justo. Ser honesta comigo, com o tempo de que dispunha. Ergui-me com um suspiro que parecia vir de todo lado. Desde as solas dos pés às palmas das mãos. Aaron e Brent não ficariam à espera eternamente. E agora tinha mais perguntas para as quais precisava de respostas. Desta vez, destinavam-se ao Doc. As grutas estavam cheias de olhos tristes, pregados ao chão. Foi fácil passar despercebida entre eles. Ninguém prestava atenção ao que eu andava a fazer, à exceção, talvez, de Jeb, Brent e Aaron. E eles não estavam ali. Não dispunha de um campo aberto e chuvoso, mas pelo menos tinha o túnel do sul. Estava demasiado escuro para correr como desejava. No entanto, mantive a passada ligeira e firme. Soube-me bem sentir os músculos a aquecer. Contava que Doc já estivesse ali, mas aguardaria se tivesse de ser. Devia estar sozinho. Coitado do Doc. Agora, isso era habitual. Desde a noite em que tínhamos salvado a vida de Jamie, ele dormia sozinho no seu hospital. Sharon tirara as suas coisas do quarto e levara-as para o da mãe. E Doc não queria dormir num quarto deserto. Que ódio colossal! Sharon preferia destruir a sua felicidade e a do companheiro a perdoar-lhe por me ajudar a salvar Jamie. Sharon e Maggie já mal se viam nas grutas. Desviavam o olhar de todos, conforme costumavam fazer comigo. Perguntava-me se mudariam com a minha partida ou se estavam tão presas ao seu ressentimento que era demasiado tarde. Que maneira tão absurda de desperdiçar o tempo. Pela primeira vez, o túnel do sul pareceu-me curto. Em menos de um ápice, já tinha percorrido metade, vendo o brilho fosco da luz de Doc, do outro lado da arcada de pedra. Ele estava em casa. Deixei de correr e optei por ir a passo, antes de o interromper. Não queria inquietá-lo com um ar de que havia alguma urgência. Mesmo assim, ele ficou surpreendido ao ver-me aparecer, um pouco ofegante, debaixo da ombreira de rocha. Deu um salto por detrás da secretária e o livro que lia caiu-lhe das mãos. Noah, algum problema? Não, Doc, tranquilizei-o, está tudo bem. Alguém precisa de mim? Apenas eu. E dirigi-lhe um sorriso ténue. Ele contornou a secretária para vir ao meu encontro com os olhos abertos de curiosidade. Parou a meia distância e ergueu uma sobrancelha. O seu rosto comprido mostrava-se afável, não deixando transparecer qualquer agitação. Era difícil recordar como, inicialmente, ele me tinha parecido um monstro. Tu és um homem de palavra, comecei. Ele assentiu com a cabeça e abriu a boca para falar, mas eu ergui a mão. Nunca haverá alguém que o possa comprovar melhor do que o farei agora. E avisei-o. Ele ficou à espera, revelando uma expressão de cautela e de perplexidade no olhar. Inspirei fundo, sentindo o ar expandir-se nos pulmões. Tenho a informação cuja busca te levou a terminar com tantas vidas. Sei como se extrai uma alma de um corpo, sem danificar nenhum dos dois. É óbvio que sei. Todas temos de saber, caso ocorra alguma emergência. Uma vez, quando era um urso, tive de recorrer a uma intervenção de urgência. Fitei-o à espera que ele reagisse. Ele precisou de um longo momento para o fazer, com os olhos mais alucinados a cada segundo que passava. Por que me estás a dizer isso? Perguntou finalmente com uma voz ansiosa. Porque eu vou transmitir-te o conhecimento de que precisas. Voltei a erguer a mão. Mas só se em troca me deres o que te peço. Aviso-te que não será fácil dar-me o que quero. Assim como não é fácil para mim dar-te o que desejas. No seu rosto desenhava-se uma expressão ardente que jamais lhe tinha visto. Diz-me as tuas condições. Não podes matar as almas que removeres. Tens de me dar a tua palavra, a tua promessa, o teu juramento, os teus votos, que lhes darás um salvo-conduto para uma outra vida. Isso envolve algum perigo. Terás de dispor de criocontentores e colocar essas almas em vai-vens planetários. E terás de as enviar para outro mundo, onde possam sobreviver. Mas elas não terão capacidade de te prejudicar. Na altura em que chegarem ao seu próximo planeta, os teus netos já devem ter morrido. Será que estas condições iriam atenuar a minha culpa em relação ao que fazia? Só se Doc fosse uma pessoa em quem pudesse confiar. Enquanto falava, ele refletia profundamente. Observei-lhe o rosto para analisar a sua reação às minhas reivindicações. Não me pareceu zangado, mas os olhos mantinham a mesma expressão ardente. Não queres que liquidemos a batedora? Conjeturou. Não respondi, porque ele não me iria compreender. Eu queria que eles a matassem. Todo o problema residia ali. Em vez disso, avancei com mais dados. Ela será a primeira, a cobaia. Enquanto aqui estiver, quero ter a certeza de que levarás a operação até ao fim. Eu própria farei a separação. Assim que ela estiver a salvo, ensino-te a fazê-la. Em quem? Em almas raptadas, tal como antes. Não te posso garantir que as mentes humanas regressem. Não sei se as que foram apagadas podem voltar. Será a batedora quem nos irá facultar a prova real. Doc pestanejou, digerindo um dos dados. O que queres dizer com o enquanto aqui estiver? Vais partir? Olhei-o, à espera que a percepção do que estava em jogo o atingisse. Ele devolveu-me o olhar, sem compreender. Não percebes o que te estou a dar? Murmurei. Por fim, o entendimento do que eu dizia abateu-se sobre ele. Comecei a falar rapidamente, sem lhe dar oportunidade de dizer alguma coisa. Tenho mais um pedido a fazer, Doc. Eu não vou ser enviada para outro planeta. Este é o meu verdadeiro planeta. Todavia não existe realmente um lugar para mim. Por isso, eu sei que isso pode ofender alguns dos outros. Não lhes digas, se achares que eles não o irão permitir. Mente, se for necessário. mas gostava de ser enterrada junto do Walt e do Wes. Podes fazer isso por mim? Eu não ocupo muito espaço. E voltei a esboçar um sorriso débil. Não, bramou Melanie, não, não, não, não. Não, Noah, opôs-se Doc com uma expressão chocada. Por favor, murmurei, retraindo-me face aos protestos na minha cabeça que aumentavam de volume. Não me parece que o Walt ou o Wes se importassem. Não é a isso que me refiro. Não posso matar-te, Noah. Uf, estou tão farto da morte dos meus amigos. A sua voz desmoronou num soluço. Coloquei-lhe a mão sobre o ombro e friccionei-o. As mortes acontecem por aqui. Isso faz parte da vida. Kyle dissera algo semelhante. Era curioso ser Kyle quem eu citava duas vezes na mesma noite. E quanto ao Jared e ao Jamie? Inquiriu Doc com a voz embargada. Eles têm a Melanie. Vão ficar bem. E o Ian? Respondi por entre dentes. Fica melhor sem mim. Ele abanou a cabeça e enxugou os olhos. Noah, preciso de refletir sobre isso. Não dispomos de mais tempo. Eles não vão esperar para sempre sem a matarem. Não me referia a esse aspecto. Concordo com as condições, mas acho que não sou capaz de te matar. É tudo ou nada, Doc. Tens de decidir agora. E, entretanto, descobri que tinha mais uma exigência. E não podes falar a ninguém sobre a última parte do nosso acordo. A ninguém. Estas são as minhas condições. E tu só tens de pegar ou largar. Não queres aprender a extrair uma alma de um corpo humano? Doc voltou a abanar a cabeça. Deixa-me pensar. Já sabes a resposta, Doc. Isso é o que tens procurado desde sempre. Ele limitou-se a abanar a cabeça lentamente. Ignorei o sinal de recusa, porque ambos sabíamos que a opção estava tomada. Vou buscar o Jared, informei-o. E os dois faremos uma expedição relâmpago em busca de criocontentores. Aguenta os outros por aqui. Diz-lhes a verdade. Diz-lhes que te vou ajudar a extrair a batedora daquele corpo.